começando mais um episódio do Fora da Caixa em sua nova vida Pocket, o primeiro Fora da Caixinha de 2024. Eu sou o seu apresentador por esta noite, André Campos, e hoje eu estou aqui com... A própria caixinha Sushi. Fora da Caixinha, Rafael. O mais gramaticalmente correto seria Fora da Caixinha ou Forinha da Caixinha? Ou Forinha ou da Forinha caixa. Da Caixa. Depende, né? É. Depende... O que você quer passar? É. Uh-huh. O que é pequeno nesse caso? É a caixa em si, uhum. Ou é o ato de sair dela? A escapulida que é rapidinho. Uma pequena, entendeu? Escapulidinha da caixinha. É, uma pequena. E aí é, farinha da caixinha. Dois, né? Ou farinha da caixinha. Ou os dois, né? Eu sou Fernando Tengu. E com a nossa trupe completa aqui, estamos prontos para começar mais um desse, que é o podcast do Jogabilidade, que fala sobre tudo que não são videogames, né? Apesar de que a gente tem mais desse podcast agora também. Dessa vez começando um novo ano, sem abertura com o Hermes Renato. O Hermes Renato é coisa do passado, não existe mais. 2024 acabou. Acabou. É que nem a licença do Mickey que acabou. Isso, agora, é domínio público. Inspirou, isso. É, só que agora é o contrário. Agora isso. Ele passa pelas pessoas e nem fala nada, só sai empurrando mesmo. Isso. Acabou a licença. Né? Exato. Aí aquelas enquetes de idade de novo. Você conhece Hermes e Renato? Nossa senhora, sim. O programa de hoje não é sobre Hermes e Renato, eu imagino. Lembrando sempre que esse é um programa que ele está disponível apenas e exclusivamente na nossa plataforma do Orelo e para apoiadores a partir do Tier 2 da Twitch no nosso servidor do Discord. Então, nosso muito obrigado a você que contribui. Você que tá ouvindo isso aí por acaso, pense em contribuir se possível. Considere, se for um programa legal, quem sabe, né? Se você achar, pô, queria ouvir mais disso aqui, porque tem um programa desse toda semana saindo lá na nossa plataforma do Orelo e você pode escutar no app, né? Agora, no seu celular. E ao contrário da confusão de algumas pessoas, dá pra baixar pelo Orelo? Dá. É meio escondido, talvez, né? Talvez eles pudessem melhorar um pouquinho isso. Tem várias coisas que o Orelo pode melhorar ainda. É uma plataforma recente, é uma plataforma pequena. Pelo pouco que eu vi, eles estão tentando ir aos poucos galgando melhorias e chegar lá um dia. A gente é muito indie, a gente. Muito indie. Apoiando o pequeno aplicativo de podcasts. Isso. E até tipo as baratas, sabe? É, pô. A gente é muito indie. Ai, muito indie. Muito gente. Indie. Muito tênis verde. Como é que é? Tinha aquela... Era do Hermes Renato? Aquela sketch que era bichinho de matar com pedra? Isso, bichinho de matar com pedra. É a gente. A gente eu é ainda... muito bichinho de matar com pedra. Eu ainda uso o adjetivo bichinho de matar com pedra com certa frequência. Caralho, Hermes Renato é muito influente. É muito. É impressionante. Tem uma geração, uma ou duas gerações aí que foram estragadas por Hermes e Renato. Assim. Completamente. Estragadas no bom sentido, eu digo. No melhor sentido. Claro. Vamos falar então de coisas que a gente tem assistido, ou lido, ou escutado, ou degustado, né? Esse é o propósito final aqui do Fora da Caixinha. Eu queria começar então trazendo a continuidade de algo que eu já tenho trazido pro Fora da Caixa há bastante tempo. Desde a primeira vez que eu trouxe a série Nathan For You, eu tenho acompanhado a carreira de Nathan Fielder com certo afinco, assistindo lá o Nathan For You, depois o The Rehearsal, o ensaio, e agora com a nova empreitada dele junto do Benny Safed, né, que é dos antigos irmãos Safed. É, eles se separaram, eles se divorciaram e agora estão trabalhando separados. O que eles fizeram enquanto estavam casados? Talvez o mais famoso é o Joias Brutas. Ah, olha só. É. Benny Safed, que era um grande fã de Nathan For You, assistiu, né, e se apaixonou pelo trabalho do Nathan Fielder. Nesse meio tempo se tornaram amigos e decidiram fazer um projeto próprio deles aí. Já foi concluído, né, foi lançado um episódio por semana no... acho que Peacock, Showtime, nessas, né? Porra, assim, é um daqueles que você paga um pouco a mais pra ter no Amazon Prime. Ou no caminhão tombado da sua preferência, obviamente. Uhum. Gosto muito quando as pessoas usam o termo a locadora do Paulo Coelho. É, exato, tem esse termo aí. Gosto também. No caso, é o The Curse, ou A Maldição, não sei se ele chegou a ser traduzido como A Maldição, mas é a tradução do título, né? Quando deveria ser. Que é um pouco diferente, bastante diferente, na verdade, das últimas coisas do Nathan Fielder, que sempre envolveram uma estrutura de reality, né? Onde ele trazia trazia pessoas de verdade pra participar, né? No caso do Nathan For You, era um programa onde ele ia em negócios que estavam precisando de ajuda, como esses reality shows que, a gente vai ajudar aí o seu restaurante que tá falindo a sair da falência, né? Só que sempre era com um plano mirabolante, maluco. Ruim. Ruim, geralmente muito ruim, né? E gostosas gargalhadas resultarão, né? Por exemplo, teve a vez que uma cafeteria que não tava conseguindo competir com a Starbucks, ele teve a ideia de fazer a cafeteria usar o logo e o branding completo do Starbucks, só que colocar Dumb antes pra falar que era paródia, então não poderiam processar eles, então era o Dumb Starbucks, só que tipo a fachada é idêntica, e isso saiu no jornal e outras coisas assim. Pô, eu sempre lembro muito do Frozen Yogurt sabor cocô. É, exato, né? Pô, lançar um sabor pra viralizar, né? É. E aí ele manda um químico desenvolver um sabor artificial de cocô pra fazer um iogurte sabor cocô, e todo mundo prova e fala, caralho, realmente que merda, né? Merda. Que horrível. As situações são muito absurdas. No The Rehearsal, a ideia toda era que ele ia chamar pessoas pra superar problemas da vida delas, situações que elas não conseguiam, tipo, eu preciso confrontar o meu amigo sobre isso daqui, e aí ele recriava toda a situação da vida real da pessoa num set pra a pessoa poder ensaiar a situação antes, só que aí isso vai crescendo pra umas situações muito mais absurdas, onde ele começa a morar com uma mulher que quer ser mãe, só que aí tem a criança que é um ator e vão trocando o ator pra parecer que ele tá crescendo num tempo comprimido, né, pra ela ter a experiência de ser mãe. Enfim, é uma loucura. The Rehearsal é maravilhoso. E agora, o The Curse, ele é bastante diferente dessa estrutura, porque ele é, em sua maioria, né, tirando certos aspectos aqui e ali, uma série scriptada, né? Ele é uma série dramática, roteirizada, com um arco narrativo que ele quer contar, onde o Nathan Fielder tá interpretando um personagem e ele e a Emma Stone estrelam a série. Eles são um casal casado, né, na série, e eles estão no processo de lançar um desses milhares de reality shows sobre consertar casa, né? Tipo, o que eles chamam de house flipping, né, nos Estados Unidos. Que tem jogos e tem 1 bilhão de reality shows. O famoso Irmãos à Obra. Irmãos à Obra. Exato. Eu acho que embarcando no sucesso do Irmãos à Obra, tem 1 bilhão de variações, assim. Então tem um que é tipo a casas onde aconteceram assassinatos. Que delícia! Dentre um monte de outra coisa. Tem um lá que você vai num leilão de uma casa e você tem que comprar a casa sem ver ela antes. Enfim, né? E aí a premissa do seriado é que eles estão trabalhando num reality show desses, que é sobre filantropia, assim. A ideia é que eles vão restaurar as casas de uma comunidade latina no Novo México e transformar a vida daquelas pessoas numa coisa muito melhor e tudo mais, e trazer comércio pra cidade e investir na cidade, e eles vão salvar aquela comunidade, né? Só que na verdade eles estão gentrificando absurdamente a cidade, né? E aí eles começam a criar lojas e cafeterias e tudo mais, só que ninguém da comunidade consegue pagar aquilo, né? Você vai vendo, né, essa tensão deles crescendo com a comunidade nesse sentido. Mas não é terror? Não. Não é terror? Não, não. Ah, achei que porque o nome era The Curse, eu tava desde o começo. Quando que vai entrar? Não, o fantasma. O terror são as situações sociais dolorosas de constrangedoras. É o que tem do trabalho anterior dele aqui. Tem muito disso. Mas aí, essas situações é que não são scriptadas? Tudo é scriptado. De vez em quando tem pessoas transeuntes normais participando, reagindo a algumas cenas, assim. Mas as cenas como um todo e tudo é tudo scriptado, tudo filmado como uma série tradicional. Achei que podia ser igual aquele... Tem um filme do pessoal do Jackass, né? Que é tipo assim, que ele se faz de um velho... É, o Borat faz isso também, ou o Sacha Baron Cohen. Achei que era algo nesse tipo. Não. E aí o que é interessante, e aí vem da parte do Ben Savage, é como que isso é filmado, né? Tipo, ele tenta colocar uma vibe de reality, né? Como se a série inteira estivesse sendo filmada pelos bastidores da série onde eles estão trabalhando. Então é sempre como se tivesse uma câmera escondida, assim, filmando eles, então a câmera tá sempre bloqueada por janelas ou objetos da cena, e você só tá vendo um ângulo esquisito das pessoas lá no fundo, assim. Tem tipo uma cena que é muito doida, eles estão tentando conversar de um jeito escondido, então eles estão sempre encontrando um lugar mais escondido pra conversar, e tinha uma hora que eles param, assim, e a câmera que tá filmando eles de dentro de uma casa, com uma pessoa sentada no sofá, assistindo uma TV que a gente não tá vendo, e na janela do fundo eles conversando, assim. Uns ângulos, uns takes, assim, completamente malucos, e isso durante a série inteira. O nome da série, né, The Curse, é porque logo no começo, né, eles estão filmando coisas pra série e tudo mais, e aí tem uma garotinha vendendo uns refrigerantes, assim, umas águas, não sei, e aí o produtor fala, pô, seria legal se a gente filmasse você comprando uma água da garotinha e dando dinheiro pra ela. Ele vai fazer isso, né, pra ser filmado, ele pega a garrafinha, só que ele percebe que ele só tem uma nota de $100, sei lá, uma quantia muito alta no bolso. Ele entrega a nota pra garotinha, né, e aí a garotinha fica, caraca, eu posso ficar com isso mesmo? Ele, não, pode, tá tranquilo, tá tudo bem e tal, e vai embora, né. Só que aí imediatamente ele volta, porque tipo, não, pera, calma, garoto, me dá o dinheiro de volta, que eu vou ali trocar na loja, e aí eu te dou o dinheiro, tudo certo, mas espera um minuto. E a garota fica tipo, não, calma aí, mas você me deu o dinheiro, o que que tá acontecendo e tal. Tá uma situação super tensa, assim, né. Ele vai pegar o dinheiro da garota, né, e a garota fala pra ele que vai amaldiçoar. Ele fala, eu te amaldiçoo. Eita! E aí, né, ele pega o dinheiro, vai trocar o dinheiro, acontece um monte de peripécias no caminho. Quando ele volta com o dinheiro, a garota não tá mais lá. E ele não consegue pagar de volta a garota. Então, começam a acontecer coisas na vida dele, os planos dele, a relação dele com a esposa vai deteriorando de uma forma estranha, e ele acha que ele tá amaldiçoado, né? Então ele começa a tentar procurar essa garota, começa a tentar ajudar a família dessa garota e tudo mais pra se livrar dessa maldição. Eu já vi esse filme aí, só que é do Sam Raimi que fez aí. Arraste-me para o Inferno. Isso, exatamente. E a maior parte da série é eles tentando navegar a produção desse reality show e um bilhão de situações de realidade, né? Muito pés no chão, assim, diálogos que parecem ser de um reality show mesmo, né? Muitas cenas que são feitas pra você não sentir que aquilo é scriptado, e eles fazem um trabalho muito bom disso. Até o momento que vira uma coisa sobre eles decidirem se a série vai ser mais interessante se a gente começar a incluir as desavenças do casal como parte dessa série, né? Se não é isso que vai dar o tempero especial pra série. E aos poucos você vai entendendo que essas duas pessoas, né, elas são pessoas péssimas, assim, né, e sofridas das maneiras delas, né, porque o personagem da Emma Stone é uma absoluta narcisista, aquilo tudo é pro ego dela, né, e pra ela fazer um grande projeto e tudo mais. E o personagem do Nathan, ele é um absoluto codependente, né? Ele só se enxerga valor enquanto ele tá ao lado dela, assim. A relação dos dois é muito interessante, muito tóxica, obviamente, né? E muito sofrida. Acompanhar esses personagens é o que... Porque eu vi muita gente questionando, tipo, tá, eu tô assistindo essa série, ela tem umas coisas interessantes, mas por que que eu tô assistindo isso, né? E é muito por conta dessa dinâmica deles, né? Como que é... Os personagens são interessantes e como que é bem escrito. E aos poucos ela vai indo pra um lugar curioso. E o lance todo é o último episódio, e aí depois eu vendo entrevistas com o Ben Safdie isso foi confirmado, parece muito que a série eles tiveram uma ideia de como que seria o último episódio dessa série, e fizeram a série inteira pra chegar nesse momento. E é exatamente isso. Ele confirmou que eles tinham essa ideia pronta desde o começo e era a coisa que eles mais queriam fazer. E eu não sei se é uma boa dar spoiler aqui, eu não sei se vocês pretendem assistir essa série. Eu tenho vontade, e eu sei que o último episódio, todo mundo que eu sabia que tava assistindo, tipo, caralho, o último episódio, puta que pariu. É, o último episódio ele dá meio que um time skip, assim, tipo, a gente tá vendo meio que o... Depois do programa ter sido lançado, né? Ele vai seguindo a história um tempo depois, mas até a metade dele é normal, assim. Aí, tipo, chega um momento que eu não vou falar então, né? Porque eu acho que quem tiver interesse nesse tipo de conteúdo, né? Conteúdos do Nathan Fielder, eu recomendo bastante. Mas o último episódio é uma loucura, assim. Eu não fiquei tão impactado, impressionado por um último episódio de alguma coisa em muito tempo, assim. É muito, muito surpreendente, né? E talvez eu dizer que é surpreendente, tire parte da magia já, porque... Que agora você tá guardando a surpresa. É, já. Exato. Tipo, eu tava assistindo pensando, ok, vai terminar a história, né? Vai fechar meio que do jeito que as coisas estavam indo. Talvez tenha um plot twist aqui, um plot twist ali, beleza? Mas já consegui imaginar o que seria. E eu não imaginava o que seria. Ninguém. Absolutamente ninguém. Não tem como você imaginar como que a série vai terminar. Quando chega o culto do serial killer lá, sabe? É. Ficou todo mundo muito, muito chocado. Exatamente. Quando a maldição chega, né? Exato. É. Chega a criança com uma faca na mão. Uma faca com uma criança na mão. É isso, correndo. O que, que você tem na mão? A knife! Não! O engraçado é que vocês podem continuar tentando por 2 horas, que vocês não vão chegar nem perto. Eu imagino. Considerando que é uma coisa que tem o Nathan Fielder envolvido, provavelmente é uma coisa que é difícil de imaginar durante a série. Ele lança um sorvete com sabor de cocô. O engraçado, as coisas que viralizaram dessa série é... Tem um momento, acho que no primeiro episódio mesmo, eles vão jantar com o pai da Emma Stone, que é vem de uma família rica, quem diria. E, de alguma forma, a Emma Stone contou pros pais que o personagem do Nathan Fielder tem um pinto pequeno. E por conta disso, eles têm dificuldade de... Eles estão tentando engravidar, né? Eles têm dificuldade com sexo e coisa toda. E aí tem essa cena onde ele leva o personagem do Nathan pra mijar na plantação de tomate. Porque é algo que ele faz, né? E aí ele descobre que o pai da Emma Stone também tem pinto pequeno. E aí eles começam a se chamar de Cherry Tomato Boys. Caralho! E agora tem camiseta de Cherry Tomato Caralho. Boys. Assim, isso viralizou de um jeito incrível, incrível. E assim, mais closes no pinto do Nathan Fielder do que eu achei que deveria... No pinto fake, né? No caso, no pinto do... Será? Personagem. É, porque então... é um pinto muito pequenininho assim. Não que não exista, né? Obviamente. Aí fica aí o meu sentimento a todos que... Confirmado que o André tem um pintão grandão, né? Obrigado, obrigado, André, pelo seu sentimento. Pelo menos não. Assim, eu não sei se algum de vocês tem um micro pênis, né? Torço pra que não. Eu não vou confirmar nem negar essa... Uma certa fonte de sofrimento aí, mas enfim. Esse é The Curse, recomendo. A maldição no caso é o pinto pequeno. Exato, é, exato. É. André, rapidinho, repete onde que você assistiu ele? Eu assisti no Amazon Prime, mas tem que pagar um extra pra ter acesso a umas coisas lá, do, acho que é do Paramount Plus. Ai, que ódio dessa porra de Paramount Plus. Show, tá? Eu não sei qual que é exatamente, mas eu cliquei lá pra assistir e falou, ah, você tem que pagar esse negocinho aqui. Aí eu paguei. Você caiu na curse do capitalismo. Vocês viram que a Netflix vai aumentar o valor? De novo? E vai tirar o mais barato? Porra, tá, que pariu. Ainda bem que eu cancelei, né? Eu só queria comentar isso mesmo. É que eles perceberam, né? A gente tirou a possibilidade de compartilhar a conta e cresceu a assinatura, então vamos aumentar o valor que também vai crescer. Né? Já tinha aumentado antes. É. Meu Deus. Mas, já que você tá falando Netflix, eu vou trazer algo que eu assisti na Netflix. Olha aí, ó. Dessa vez um reality show de verdade, não uma série sobre um reality show, que é um tal de The Devil's Plan, ou no pro português eles traduziram para O Jogo do Diabo. Mas alguém assistiu isso aqui? Não. Não vi, não. O André assistiu. Sim. Como é que eu descobri essa série? A gente tem um grupo de BBB. Aí o André recomendou pra Mel. Foi isso? Foi num dia que a Mel tava aqui e eu e a Clarice estavam falando com ela sobre a série. Ah, então você recomendou pra ela. É que eu não sei se foi eu ou se foi a Clarice, mas... Ok, vocês, como entidade, né, recomendaram pra Mel. A Mel assistiu, começou a conversar com o André. Só falou, nossa, que legal isso e aquilo. Eu falei, nossa, que interessante, né? É. Que o André falou, ah, é o reality show do Hunter x Hunter. E eu já tinha te falado sobre isso antes. Eu tinha te falado sobre esse reality show antes. Mas eu tenho TDAH. Então, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E por texto dá pra lembrar mais. É, não, tipo, tá lá, né? Aí eu falei, não, vou assistir então. Peguei, comecei a assistir. São 12 episódios de, tipo, 50 minutos cada. É bem grande, mas acontece muita coisa por episódio. E qual que é a pegada? É um reality show da Netflix. É um reality show sul-coreano, no qual entram 12 participantes numa casa fake, que é montada dentro de um estúdio. Sim, toda modernosa. Isso, toda modernosa. E eles vão ficar durante uma semana, né? Só que a cada dia que eles estão lá, eles jogam um jogo. Um jogo durante a tarde e um jogo durante a noite. E como que funciona a dinâmica, né? Quem vai ganhar, quem vai perder o jogo. O jogo que eu digo, o reality show, no final das contas. Todo mundo no começo do reality show ganhou uma moeda especial, um token. Quem ficar sem ficha é imediatamente eliminado. Você não pode roubar a ficha do colega, né? Você não pode trapacear, esse tipo de coisa. Mas você pode negociar e dar, por exemplo. Você pode negociar e dar. Se você tem 3 e fala, pô, o Tengu me ajudou naquela prova, vou dar uma pra ele. Exato. Só que o jogo é dividido em duas áreas. Tem a casa e aí tem um corredor que liga a casa à área do jogo. Dentro da área do jogo, você não pode trocar a ficha. Não. Então, tipo assim, vai ter o jogo da tarde, tá? Tem 2 participantes. Então, quem ficar em primeiro lugar vai ganhar 4 fichas. Quem ficar em 12º lugar vai perder 4 fichas. E todo mundo começa com uma ficha. Então, quando você tá lá dentro, aí você não pode mais trocar. Tipo, a pessoa que tá com mais, sei lá, vai lá e ajuda, não pode. Então, tipo, as pessoas, elas vão pra esse jogo da tarde com medo. E você não sabe qual que é o jogo até entrar na área. Exato. E na hora eles pegam e explicam o jogo. E aí que tá, o que que é o negócio do Hunter x Hunter? Que os jogos são jogos muito cabeçudos. É que os participantes são muito cabeçudos também. Exato. Isso que é o legal, assim, porque quando eu tava assistindo com a Clarice, a gente ficava zoando assim, imagina essa prova no BBB. O cara tá explicando a regra, e aí tipo, a pessoa, Tadeu, pode repetir tudo, assim, tipo, porque as provas no BBB são as coisas mais simples, é tipo assim, pega essa caixa e gira pra mostrar se é sim ou não. Aí a pessoa, mas Tadeu, eu posso colocar na inclinada 320 graus? Tadeu, não pode. É só girar. Mas, Tadeu, e se eu esconder a minha cara? Tipo, é umas dúvidas que você fica, caralho, como a pessoa, qual é possível? E aí ficava zoando com isso, né? Porque justamente as pessoas que são chamadas pro Devil's Plan, é tudo uns PhD, uns... Exato, tudo pessoal com doutorado, tudo pessoal que é... É, tipo, campeão de Go, campeão de xadrez, campeão de, sei lá, tem um gamer lá, né? Tem um campeão de, sei lá, deve ser de StarCraft, imagino. É, de poker. É, tipo, tem um campeão de poker. Campeão de poker. Ah, aquele moço que é o youtuber de viagens, né? Ele também é... Estudado. Estudado. Todo mundo é muito estudado. E é pessoas que entendem jogos. Não necessariamente. É que você fala, muitas pessoas que... Sim, mas, por exemplo, tem advogado, tem médico. Okay. O negócio é que os jogos são muito cabeçudos e, às vezes, os jogos envolvem... Às vezes não, né? Várias vezes. Envolve muita matemática. É. Muita matemática, umas contas assim, nossa! Teve um jogo que eu fiquei assim com o cérebro fritando, assim, nossa, meu Deus, se eu tivesse nesse jogo, já era. Aliás, todos a os... maioria. Quase a todos maioria. Os jogos eu pensava, eu não conseguiria. Uma coisa dos jogos é que eles me lembravam muito jogos de tabuleiro, jogos de mesa, isso. Assim, porque eles têm muitas regras, e aí, tipo, assim, é uma coisa de carta, vai ser uma carta que vai ter efeito em cima de outra coisa, que vai dar uma parada, e aí você vai ter que montar o seu deck com as paradas e criar efeitos próprios pra você. Aquele das palavras, né? Que inclusive é tudo em coreano, então é impossível de entender. O segundo jogo, ele é tipo um banco imobiliário, só que os participantes, cada um monta uma regra, e quando você cai em determinadas casas, você pode montar uma regra global. Você cai na casa e diz, pô, vou montar uma regra global. Toda vez que o primeiro colocado ir para a prisão, eu ganho alguma coisa. É porque eles têm uma série de palavras em quatro colunas pra montar uma regra. Então tem, tipo, a primeira é toda vez que, cada vez que, nunca mais, sei lá. E aí eles vão montando essa regra. Primeiro jogador, segundo jogador, todos os jogadores e tal, eles vão montando. Só que antes, todo mundo criou uma própria regra com essas mesmas estruturas, né, de palavras, que é secreta pra todo mundo. Então, você pode criar uma regra assim, toda vez que algum jogador cair na casa e tal, eu ganho uma carta de fugir da prisão, por exemplo. E aí, cabe do jogador, no começo, pensar como vai ser o metagame, qual uma coisa que pode acontecer com frequência nesse jogo, o que vai ser importante nesse jogo, porque, por exemplo, a carta de fugir da prisão era muito importante. Isso, né, acaba se tornando muito importante. Foi o metagame, né? É, exato. Porque as regras que eles criaram, porque tem todo um aspecto social, né, nos jogos, das alianças, quem tá com quem. Pô, então se a gente se juntar e fizer regras com sinergia, a gente tem mais chance, né, de não ser eliminado hoje. E você pode juntar em grupo. Exato, né? Não tem vontade. Nenhum problema. Ver aí essas dinâmicas, todo mundo montando umas regras, aí o jogo rolando, essa, nossa, é muito legal. E assim, é muito anime, sabe? É muito anime. Tem uns momentos assim, tipo de reviravolta, assim, que você fala, caralho! É muito bem editado. Queria dizer que tudo que vocês estão falando é Kaiji. Kaiji. Lembra Kaiji bastante, sim. O primeiro jogo, por exemplo, é um Cidade Dorme, um... É Werewolf? Lobisomem. É Máfia. É, um Máfia. É, Lobisomem também é meio que isso. É, só que bem mais complexo, assim, tipo, é dividido em terrorista, cidadãos e dois que são neutros, assim, que pode jogar pra ambos os lados. E aí, cada um tem ali as suas próprias regras do que pode e que não fazer, como vão ser os turnos. Cada turno dura meia hora. Caralho. Nossa, esse é muito legal. Esse jogo é muito legal. E o final dele... Isso é absurdo. O final dele é tipo, é Death Note, sabe? Uhum. Tipo, você... Meu Deus, o Cocô, assim, era isso o tempo todo. E é muito bem editado porque ele sabe o que quer revelar pro espectador. Exato. E quando revelar, né? Então, por exemplo, você não sabe no começo quem é cada um. E ele vai te revelando só a medida do que é interessante narrativamente pro episódio acontecer naquele momento. Então, quando ele revela, por exemplo, quem é o policial, porque aí cada um recebe uma regra exclusiva, né? Então, pro policial indicar quem ele quer prender, ele tem que ir lá na biblioteca, porque tem várias salas e tal, e bater nos livros, assim, né? Pra indicar, porque tem 12 livros. Aí essa área do indica, jogo, assim. Ela tem, tipo, uma arena central e outras salas ligadas a ela, que é, tipo, uma cozinha, um escritório, um escritório, uma biblioteca, a sala do Cuprier lá, que eu esqueci qual que é. Cassino, tipo... Não, confessionário, um negócio assim. Ah, sim. Sala do Cuprier. É porque tem... Croupier, eu não sei falar. É o moço que dá as cartas no poker lá. Exato, porque tem jogos que lembram poker. Uh-huh. É muito legal você descobrir essas regras que você não sabe no meio do jogo e ver essa dinâmica toda. E os participantes são muito legais, são muito bacanas. Isso é muito doido. Você não imagina que vai, sei lá, no final do jogo, você ama todo mundo ali. Todo mundo. Tipo, é doido, porque na maioria dos reality shows, eles fazem ou pra você intencionalmente não gostar de alguém, né? Eles fazem com a edição, ou eles pegam as pessoas com personalidades que elas vão se bater pra gerar conflito e você vai torcer mais pra um pra outro. Esse não. Tem até alguns personagens que são mais combativos e com ideias diferentes, eles vão bater no quesito de estratégia ou o que quer que seja ali no jogo. Tipo, tem bastante conflito de personalidade, sabe? Mas os personagens em si, as pessoas participando, elas são todas muito legais e elas são muito interessantes. Até, por exemplo, tem essa moça que é a campeã de Go, né? Que no fim das contas ela é uma coitada, porque ela tem muito azar nesse jogo do Banco Imobiliário. Esse jogo do Banco Imobiliário, sério, ela precisava... sair da prisão. Não. Ela tava na casa inicial do jogo. E aí, você tem um dado de 6 lados, com o número 1, o número 2, o número 3, um sair da prisão e um entrar na prisão. Acho que eu falei alguma certo. Coisa assim, Eu falei 6 lados, eu imagino. Um dado com esses lados. Uhum. Se você tá fora da prisão e você rola o dado e sai ou sair da prisão... Nada acontece. Uhum. Você só passa a sua vez. Ok. Ela tá na casa inicial do jogo. Todo mundo andando. Ela tira, tipo, sair da prisão umas 7 vezes. Caralho! É assim, é inacreditável. O cara fala, qual a possibilidade? Vamos calcular aqui, qual a possibilidade? Porque tem um youtuber de ciência, o Orbit, e ele é todo disso, de não, qual a probabilidade disso? Quase bem insuportável, mas ele é tão sincero que você fala, cara... Por quê? Ele, por exemplo, um dos negócios que ele fala, eu não quero que ninguém saia. Eu vou trabalhar pra que todo mundo fique até o final. Até o final do jogo. Porque você só sai do jogo se você perde todas as suas moedas. Então, se a gente se ajudar todo mundo aqui e, tipo, pô, vamos combinar de quem ficar, de, tipo, botar quem tá com mais moeda pra ficar por último, pra ele perder as moedas, mas ele não vai sair ainda, entendeu? Uhum. Depois a gente chega lá na casa e divide as moedas. Por quê? Tem dois jogos no dia, como eu falei. O jogo do dia e o jogo da noite. E o jogo da noite é um jogo cooperativo. Todo mundo tem que cooperar pra vencer. Todos os jogos são bem difíceis. E o prêmio final do jogo, o vencedor vai levar uma quantidade X de dinheiro. A quantidade X é determinada nesse jogo da noite. Se vocês vencerem esse jogo da noite, vai ser adicionado mais 200 milhões ao prêmio. 200 milhões de wons, né? Então, não é 200 milhões de reais. Porque o prêmio, teoricamente, começa com zero. Entendi. Tipo, eles poderiam perder todos os jogos da noite, o ganhador ia ganhar nada. Yay! Prestígio! Sim. Então, eles têm que se juntar, e são jogos assim, nossa! Aquele da imagem que ele tem que lembrar as coisas. Nossa! E aí, muito legal, porque tem uma velhinha, que é a atriz, que é uma boa... É a Hebe Camargo, assim. Que não é uma velhinha, ela deve ter no máximo 50 anos. Assim. Sei lá, todo mundo é muito bem conservado. Mas ela é a mais velhinha do grupo. E ela, nos jogos, ela, por enquanto, ela foi meio inocente, ela não foi muito bem. Ela, nesse do Mafia, ela sai como jornalista e ela imediatamente, eu sou jornalista, eu te acuso. E aí ela é morta imediatamente por esse terrorista. E só tem um jornalista do jogo, que é a única pessoa que, no turno, consegue usar um telefone pra descobrir. Fulano é o quê? Aí responde, fulano é terrorista, fulano é cidadão. E ela sai no primeiro turno e ela é a única que tinha esse poder durante o jogo. Caralho. E aí, tipo, nesse jogo das faces, ela brilha. Tipo, porque ela fala, ela tem uma boa memória pra rostos, porque eu tenho que conhecer muita gente, meu dia a dia, blá, blá, blá. E esse jogo do rosto é assim, eles vão mostrando rostos de pessoas. A cada 5 segundos muda o rosto da pessoa. Quando repetir um rosto, você bate no botão. Cada pessoa tem um botão. Se você errar, todo mundo tem uma pontuação geral que, sei lá, começa em 10. Uhum. Perde um ponto. Né? E você tem que vencer 6 vezes. Sei lá. Então, você não pode só apertar todo mundo ali, que senão você perde o ponto, acabou. Se você perder todos os pontos, acabou o jogo. Todo mundo tem um botão, então são 10 chances de alguém apertar e errar. Né? Exato. E vai passando rostos muito parecidos um com o outro. Assim, tipo, é impossível, é impossível. Você saber, difícil. Não, esse daqui já foi. É muito difícil. Esse daqui já foi. E, nossa... No final, eu falei, esse reality show é fascinante, assim. Fora aqui, não vou dar spoiler, mas ele tem todo um negócio do metagame. Jogo dentro do jogo, Que é a coisa mais fascinante. Que eu fiquei, caralho, isso é muito bom. Por que outros programas não fazem isso? Tem todo o lance da prisão, né? Que a pessoa com a menor pontuação, que não foi eliminada no jogo do dia, as duas piores pontuações, vão pra uma prisão. Que é tipo uma caverninha cenográfica, assim. Parece realmente uma prisão, assim, numa caverna. E eles passam a noite lá. E aí, dentro dessa prisão, tem um joguinho, assim, de metal, que você tem que meio que desembaraçar o metal. Que tá escondido o joguinho. Escondido, tipo, não tá na frente, mas é fácil de achar, tá numa gaveta, geralmente. E em dado momento, alguém descobre que atrás de uma tomada, né, você tira a tampa da tomada, tem um cofre. E aí tem um código pra você digitar lá, e as pessoas, pera, mas qual é o código? E esse metagame, onde tá esse código, aí, tipo, começa meio que valer a pena você ficar em último pra ir pra prisão. Exato! Não, cara, é muito legal. Interessante. Aonde tá esse código? E aí as pessoas, quem sabe sobre isso? Quem não sabe? Exato, porque eles não querem que todo mundo saiba. Não vou contar. Cara, esse reality show é muito bom. Os personagens são muito legais. As pessoas participando, assim, é fantástico. Eu não consegui parar de assistir até o final. Eu recomendo demais. Foda. Tengu, você é do Clube da Leitura. BBB? Nem sabia. Começou o BBB, o Tengu abriu um livro. Na verdade, eu planejava assistir BBB e acabei não assistindo de novo. Ano passado, igualzinho ano passado. Ano passado eu ainda assisti um pouco. Olha esse só. Ano eu só... e eu fiquei pra trás. Pior que esse ano. Tá legal. Tá melhor, melhor do que o ano passado. Não tá 2020, 21, mas tá legal. Mas é, o 2020, 21 é muito fora da curva. Mas eu, caricatamente, estou lendo um livro. Já que eu não tenho BBB, vou me contentar com ler um livro, que é um livro que foi chamado de livro ideia errada por pessoas. Eu contei desse livro que eu tô lendo pra acho que duas pessoas e as duas ficaram meio putas com a ideia do livro. E eu acho ele fascinante. O nome do livro, em inglês, né, chama Determined, A Science of Life Without Free Will. Em português, Determinado, Uma Ciência de uma Vida Sem Livre-Arbítrio. De um cara que chama Robert Sapolsky, é de 2023, o livro, do fim de 2023. E ele é desse cara, que ele é um neurobiólogo, e a tese dele é que não existe livre-arbítrio. É Deus. Tipo, todas as decisões, tudo que você fala ou faz, ou que acontece, você não escolhe nada do que você faz, ou das reações que você tem, ou do que você fala. Nada disso você escolhe. Tá tudo já pré-programado. Uma coisa que você faz hoje depende de coisas que acontecem no seu organismo segundos atrás, minutos atrás, horas atrás, gerações atrás, passos da cadeia evolutiva atrás. Assim, sabe? Tudo é feito de modo com que já esteja... Não terminei de ler o livro ainda, então eu não sei... Qual a conclusão? Não mergulhei ainda em várias dos aspectos do livro, mas ele comenta uma anedota no começo do livro, que tem uma aluna que fala pro professor, professor, tem uma tartaruga flutuando no espaço carregando um planeta no casco dela, aquela coisa meio, acho que aparece no Discworld, mas é uma coisa de mitologia, hindu, eu acho. E aí o professor pergunta, mas como que a tartaruga tá flutuando no espaço? Ela tá em cima de outra tartaruga. E outra tartaruga? Ela tá em cima de outra tartaruga. É o que ele fala que é, tipo, turtles all way down. É tartarugas infinitamente pra baixo. Então que o nosso comportamento, ele é tartaruga tudo pra baixo, sempre dá pra remontar uma coisa que você faz a algo que veio imediatamente antes. É o tempo, né? Sim. E a tese dele é que, primeiro, não existe livre-arbítrio. Tipo, o universo, ele é determinista. Tudo já está pré-determinado no universo. Mesmo eventos aleatórios, ele ser caótico não quer dizer que ele não pode ser previsto. É só que a gente não sabe como prever, né? E que, por causa disso, a gente não deve julgar moralmente as pessoas nem pro bem nem pro mal. Tudo que a pessoa faz, ela só poderia fazer aquilo. Pilha errada. Tá vendo? Acho pilha errada. É desculpa pra nazista essa porra. Não, ele inclusive não é nada disso assim. Eu imagino que não, você não estaria lendo. É, ele fala que tipo, não faz sentido julgar moralmente as pessoas. Nem congratular uma pessoa por ter feito uma coisa legal, moralmente falando. E nem falar mal de uma pessoa porque ela fez uma coisa ruim. Essa pessoa sempre faria só aquilo, levando em consideração todos esses outros fatores. E ele entra em coisas do tipo, eu comentei até num vértice, né, uma das anedotas que ele conta nesse livro, que ele tá falando sobre conformismo. E aí ele tá falando de uma experiência que tem um cartaz com algumas linhas. Eu não vou lembrar agora o número de linhas, mas digamos que seja linhas A, B e C. Uma dessas linhas, ela é claramente mais longa do que as outras. E você pergunta, qual que é a linha mais longa? Só que, na verdade, só uma pessoa desse grupo tá sendo testada de verdade, as outras estão lá pra meio que pra enganar essa pessoa, né? E aí, assim, todo mundo fala que é a linha C, quando é claramente a linha B a mais longa. Então eles observam nesse tipo de experimento, eles observam dois tipos de conformismo. Um conformismo que é a pessoa seguir a manada porque ela só fala que é aquilo só pra se sentir parte, né, do grupo. Isso é uma coisa, até uma experiência comum que existe, até que é a experiência da escada rolante. Não sei se vocês já viram. Não sei. É famoso até. Eu vi o do elevador. Como é que é? A pessoa entra no elevador e tá todo mundo, ao invés de estar olhando pra porta, tá todo mundo olhando pro fundo. Ah, sei. E aí a pessoa para e ao invés de ela olhar pra porta, ela olha pro fundo também. Né, que tá todo mundo olhando pro fundo. Eu não lembro exatamente como é que é, mas é tipo, tem duas escadas rolantes. Uma tá cheia de gente, as pessoas só vão nessa escada rolante, ninguém vai na outra. Uma pessoa que tá sendo testada, entre aspas, não tá sabendo o que tá acontecendo, ela acaba indo na escada rolante cheia, mesmo ela tentando vazia, porque ela seguiu o comportamento. Fila, né? Sim, sim. Não, mas eu acho que isso é um aspecto evolucionário de sobrevivência, não, sabe? Sim, sim, se sim. Se tá todo mundo aqui e ninguém ali, sim. É porque. É um bom motivo. É porque sim. Ali tem alguma coisa errada. Sim, entendeu? Sim, sim. É, sim, não, normal. E ele fala que existe um conformismo, que você só vai, tipo, ah, ok, eu vou aqui porque todo mundo tá indo, então talvez seja a melhor ideia ir por aqui. E existe um tipo de conformismo em que você internaliza tanto um comportamento normalizado pelo seu meio ambiente social, que o seu cérebro ele é reestruturado pra aquilo fazer sentido biologicamente pra você. Então, a pessoa é observado que as sinapses no cérebro começam a mexer nos nervos do olho pra pessoa enxergar a linha que é menos comprida como sendo mais comprida. Uhum. O seu cérebro, pra você ter esse conformismo verdadeiro, entre aspas, o seu cérebro passa a fazer você enxergar o mundo de uma maneira errada. Muito fascinante, sim, pra mim, pelo menos. Que é bem isso do fazer parte de algo, né? Sim, assim, sim. De se sentir parte, de não ser apontado como diferente, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Que, né, teria que ler o livro pra ver exatamente em que ponto que ele tá chegando. Uhum. Mas chamar isso de conformismo me parece limitar a coisa, porque parece que tem esse aspecto de sobrevivência, né? Tem esse aspecto de pertencer também, sim, né? Sim, sim, sim. Com certeza. Eu não sei, né, se ele chega a abordar esse tipo de coisa. Mas... Sim. É, ele fala, inclusive, de como a região do cérebro, que é... Não é a amígdala, mas é uma região... Tem uma região do cérebro que regula resposta a medo, a vários sentimentos negativos, assim. Meio que identifica coisas nocivas pra você e informa pro seu corpo, dá, tipo, reações de nojo ou coisa do gênero, assim. Então ele fala de como isso se desenvolveu e como isso afeta a formação. Tipo, você ter uma infância problemática vai gerar um cérebro que é mais sensível à substância que ele libera, que é pra lidar com o estresse, e isso vai fazer com que isso calha em tipo de comportamento XYZ no futuro. Então é assim, ele é extremamente interessante. Eu, lendo o livro, pra mim, o que ele fala faz muito sentido. Eu tendo a concordar com o cara, sinceramente. Faz bastante sentido. Tipo, eu lembro de uma vez que eu tava conversando com o Rick, né? Uhum. Sobre essa coisa do caos, do efeito borboleta. Uhum. E tentando convencer ele de que, tipo, não, cara, se você sair da sua casa 10 segundos antes ou depois, pode ser a diferença de uma vida ou outra. Sim. Assim, tipo, são coisas absurdas que podem acontecer de diferente, dependendo das menores decisões possíveis que vão te levar pra um caminho e que você nem vai perceber que você tá sendo levado por esse caminho por conta do ambiente, né? Por conta de milhões de coisas que estão acontecendo à sua volta que vão moldar o seu caminho, né? Parece sim. Muito esse papo do caos, né? Então, mas aí o que o moço tá falando é o contrário. O moço tá sendo rico na discussão. Ele tá falando que não existe isso. Não, ele tá falando que existe, não. Só não é previsível. Não, que é determinado. Mas não é previsível, são duas coisas tudo diferentes. Bem, não é previsível, mas o que o moço do livro do Tengu tá falando é que não. Não, é o que ele tá falando. Na minha hipótese, existem múltiplos universos. Você só tem um universo e você vai ser moldado pelo seu meio, você tá determinado. Não, sim, tudo bem. Ele tá falando no livro. Sim. Então. Tá bom. Não quero repetir aquele linha quente que, meu Deus do céu. Qual linha quente? Foi o linha quente que teve essa discussão com o Rick. Que foi muito longo e eu ficava tentando convencer o Rick disso e ele não justo. Ser convencido. Justo. Eu concordo muito com essa coisa de como que a gente é moldado por pequenas coisas e coisas invisíveis e tudo mais. Eu só fico com medo das conclusões que podem ser tomadas quando você fala isso do julgamento moral, né? Porque muita gente pode achar que é julgamento nenhum. Não, é só moral, realmente. Exato. Julgamento moral inclui muitas coisas que são importantíssimas, né? Tipo assim, não posso fazer julgamento moral. Então, eu não devo mais lutar contra nada que eu acredito que seja moralmente errado, sabe? As coisas que ofendem o direito das outras pessoas. Ah, ele não tem culpa que ele tá assassinando crianças em Gaza, sabe? Não, coitado. Mas ele não é simplesmente um julgamento moral, é um julgamento material. A moral da pessoa, ele tá fazendo uma coisa material em cima da moral. Então, não é um julgamento meramente moral, é material. Mas um julgamento moral de alguém pode afetar o julgamento material de outra pessoa. Sim, mas eu tô falando o seguinte, a moral da pessoa vai gerar um ação, um efeito material. Uhum. Positivo ou negativo. Mas, certo? É. Então, se eu julgar essa pessoa, por exemplo, que bombardeou uma vila de crianças em Gaza, se eu for julgar essa pessoa, não é um julgamento moral, é um julgamento material. Por quê? Porque ele fez uma coisa em cima da moral. Não, mas por que a coisa que ele fez é errada? Entendeu? Existe uma coisa entre ter a moral e agir em cima da moral, são duas coisas diferentes. Não, mas tipo assim, qual que é o errado dele ter bombardeado crianças? Mas é isso que eu tô falando. A pessoa, tipo, vai ser julgada em cima do comportamento. Se mas o cara como tivesse... você vai julgar algo se você você não tem uma direção para julgar as coisas, entendeu? Mas como você vai julgar uma pessoa se você não sabe qual é a moral dela? Ué, você julga a pessoa? Se você não, se você não sabe como a, tipo, você é uma pessoa na rua, você nunca vê ela na vida, você não sabe qual é a moral dela. Como você julga ela? Eu entendi o que você quer falar. Você julga ela pelas ações que ela toma. Sim. Ok? Sim. Mas as ações que ela toma são certas ou erradas de acordo com a nossa moral coletiva. Se na nossa sociedade... Mas eu não acho que o Tengu tá falando que não deva existir moral na sociedade, ou que a gente não possa ter moral. É que não leva a nenhum lugar julgar pela moral. O julgamento puramente moral não pode existir. Você só pode julgar uma pessoa como a moral se manifesta, que é uma coisa material. Ou seja, é a mesma bosta. Não, não é. Claro que é. Não é. Tudo bem, concordemos em discordar. Eu acho que tem uma diferença no caso de você pensar que alguém fez algo porque decidiu fazer versus porque foi levado a fazer aquilo. Eu não sei se eu concordo também com isso. Eu não sei se eu acho que é um bom caminho pra ser levado, assim, né? Mas eu acho que essa é a distinção que o livro tá tentando fazer. Que também eu acho bastante pilha errada, de fato. É esse aspecto, pelo menos, né? Ouvindo falar brevemente em 15 minutos sobre ele. Mas é isso, eu não tô, acho que nem na metade do livro. E ele é bem cabeçudo. Eu vou ter que ler ele provavelmente mais uma vez. Mas eu acho selvagemente interessante. Bota no YouTube. É Determined Explained. É Ending Explained. Isso. Tem uma criança lá de 15 anos. Cara, no TikTok dividido em 35 vídeos de um minuto. Exato. Livros? Nossa, que nojo. Eu não leio nenhum. O que eu faço é assistir filmes. Filmes que estão concorrendo aí às premiações, né, desse começo de ano, final de ano, essa coisa toda. Eu e a Clarice, a gente tenta sempre assistir a maioria, né, sempre que dá. Ano passado eu fiz um mau trabalho disso. Esse ano a gente tá correndo atrás aí. Você viu o Saltburn? Assisti Saltburn, bem legal. Embora seja um filme polêmico também. Eu queria falar aqui rapidamente do melhor filme que eu vi nessa temporada aí. Recomendá-lo. Não sei se ele foi indicado a Oscar, eu espero que ele tenha sido, porque é um puta filme. Um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos, assim. Fazia tempo que eu não ficava tão empolgado enquanto assistia um filme, engajado, assim, entretido, interessado no que estava acontecendo, que é o Anatomia de uma Queda. É um filme que está sendo bem comentado aí. É, esse filme é um filme francês, mas não é completamente falado em francês, isso é importante para a história do filme. Dirigido e escrito pela Justine Triet, estrelado pela Sandra Hüller. Caralho, é uma daquelas performances, tipo, Hereditário, assim, que você fala, caralho, essa mulher, caralho, porra, atriz, né, velho? Porra, que incrível. E ela, nesse filme, é uma performance, tipo, a da atriz do Hereditário, que eu esqueci o nome agora. Mas, qual que é a premissa do filme, né? O filme começa com uma mulher que mora numa cabana nos Alpes, mó bonito, assim, né, neve, aquela coisa toda e tal, com ela, o marido dela e o filho. Filho de uns 10 anos, assim. E aí, ela é uma escritora, aparentemente, no universo do filme, uma escritora famosa, e ela tá dando uma entrevista. E aí, ela tá dando uma entrevista conversando, né, com uma repórter sobre a carreira dela, os livros dela e tudo mais, e claramente tá rolando um climinha ali, tá rolando um papinho, assim, um sorriso pra lá e pra cá, assim, uma coisa agradável, assim, né. De repente começa a tocar extremamente alto, muito alto, uma versão instrumental da música P.I.M.P. do 50 Cent. Caraca, oi? É, muito alto, em loop, assim. Começa a tocar, assim, em loop. Uma cabana. É. E aí, tipo, quem botou pra tocar foi o marido lá em cima, né? Você descobre isso. E aí, ela percebe que é claramente uma provocação, assim, né? Tipo, ele tá incomodado com a entrevista e se manifestou dessa forma. Elas encerram a entrevista e, nesse momento, o filho, que tá na casa também, ele fica incomodado e ele vai passear com o cachorro. O filho, a gente vai descobrir depois, ele não tem quase nada da visão dele mais por conta de um acidente que aconteceu. E eles descobriram mais sobre também ao longo do filme. E ele sai com o cachorro, que é o Snoopy. O nome do cachorro no filme é Snoopy, sem o Y, não. Só sente que tava ouvindo. Pois é, pra você ver, né? Loucura. Ó, tudo conectado. Foda. É, que é um excelente cachorro. Deixa eu mostrar o Snoopy pra vocês aqui, que é muito importante. Eu vi já o Snoopy. Ele fica em cima da casinha dele. É, fora da caixinha. Ah, é um Border Collie? É um Border Collie. Ah, Ele é perfeito. Lindo. Ótimo cachorro. Ele é um cachorro perfeito. E ganhou o Oscar dos cachorros. Palm Dog. Canino da Palm, sei lá. É um excelente cachorro. E ele sai com o cachorro, né? Vou passear. Quando ele volta, a gente vê a criança, né? Descobrindo essa cena. Ele encontra o pai caído na frente da casa com muito sangue. Muito sangue saindo da cabeça, assim. Sangue em volta. Tá, tá, tá, tá. O pai está morto, caído no chão. E ele que vai avisar a mãe, né? E aí o filme se desdobra a partir disso, de o que aconteceu. A gente começa a entender que tinha uma pequena desavença ali. Será que foi ela que matou o pai? A gente vai descobrir que teve esse acidente onde o pai se culpa pelo acidente e a mãe, de certa forma, culpa o pai também. E será que ela matou ele? Será que ele não conseguiu lidar com a culpa e se jogou? O filme inteiro vai ser sobre a investigação disso tudo, tendo como testemunho principal esse garoto, que é praticamente cego. Vai desde a investigação, né, da polícia invadindo a casa dessas pessoas, não invadindo de forma agressiva, mas presente ali, né, e o incômodo que isso é. E ele se torna um filme de tribunal mais pro final, onde a criança acaba tendo que participar disso também, e é bem pesado, né, as coisas que vão ser ditas no tribunal e as coisas que vão ser trazidas. O promotor, ele quer trazer vários desses elementos externos, né, como o fato de que a mãe era bissexual, o fato de que tinha uma questão do marido também ser um escritor, mas ele tá se sentindo inferiorizado em relação à esposa por conta do sucesso dela. Uma briga que, tipo, ele toca o áudio, né, da briga que o marido gravou, e aí a gente vê a cena, né? E assim, essa cena de briga, tipo, é uma das coisas mais reais que eu já vi num filme, assim. É desconfortável num nível absurdo, assim, de tão real que é. O garoto, né, presenciando tudo isso, assim. E é um filme muito sobre como, mesmo tão próximo, assim, a gente nunca conhece de fato as pessoas por completo, né, que estão perto da gente. Cada isso, pessoa é um universo em si. É, e isso vale tanto, né, da mãe pro marido, do marido pra mãe, da mãe pro filho, do marido pro filho, e aquela coisa toda, assim. Então é um filme muito, muito, muito bom, muito bem dirigido, muito bem atuado, muito bem escrito, um mistério fascinante que tem uma solução lógica, interessante, que você consegue acompanhar e ir tentando desvendar junto, né, à medida que as coisas vão sendo descobertas. É só um filme muito, muito, muito bom, meu. Tipo, daqueles que, caralho, isso é assim, ou Martin Scorsese, cinema. Isso. Absolute Cinema. Por onde você assistiu ele? Tipo, ele tá disponível em algum lugar de fácil acesso? Eu acho que não sei, viu? Eu acho que foi piratinha. Eu acho que foi. Mas talvez ele esteja. Eu vi críticos brasileiros falando dele agora, que a gente viu algumas semanas atrás. Então eu imagino que talvez ele tenha no cinema, talvez ele tenha em alguns circuitos. É, né? Ah, ele tá passando no cinema agora. Ah, ok. Ele tá passando, tá? Por exemplo, aqui tá em São Paulo, tá passando no Itaú da Augusta, Cinemark do Pátio Paulista, Cinesesc, é. Tem vários desses filmes que... o filme vai concorrer ao Oscar, aí começa a passar, né, sim, no cinema. Sim. Pô, esse filme tem que ganhar tudo que ele concorrer, independente do que estiver concorrendo contra. Ele é muito bom. Recomendo muito. Anatomia de uma Queda. Esse daqui foi mais um Fora da Caixinha. Um Fora da Caixinha, que convenhamos aqui, do tamanho de um Fora da Caixa, né? É, praticamente. É, porque o Fora da Caixa tava dando tipo uma hora, quase uma hora, é. Então fiquem aí com esse podcastão bônus. Pode pergunta. Exato, vou falar, pô. E o pode resposta? Cadê? É, tem que resolver essa questão aí. Desculpa, perdão. Tchau, tchau, gente. Tchau! Resolver essa questão. Questão! Responsibility to do something about it. Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock, the lock, the lock, the lock. Now listen to me, all of you. Fora da caixinha!